Jovem Oliveira deu carnaval total. E amanhã toda a nossa equipe novamente nas Nações Unidas. Portanto, vocês, que por um motivo ou outro não poderão comparecer lá nas Nações Unidas, fiquem ligadinhos aí na Super Jovem Oliveira, que é como se você estivesse lá, estivesse lá no local. Descrição do nosso companheiro perfeita, como foi ontem, e amanhã, com toda certeza, novamente, aquele show de reportagem lá na Avenida Nações Unidas. Vai na raça.